9 minutos, estou recebendo aqui com muito prazer no nosso estúdio a secretária municipal de assistência social, primeira dama aqui de Foz do Iguaçu, Cláudia Pereira. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Satisfação recebê-la aqui novamente. Nosso assunto de hoje, secretária, é a Casa Abrigo, a Casa de Acolhimento às Mulheres. Sabe que hoje pela manhã, secretária, nós conversávamos com o Valdecir Marcos, até chamando a sua entrevista agora para esse período da tarde, a gente falando sobre a situação das mulheres, né? Ele que trabalha no setor de segurança e falando do número crescente de violência contra as mulheres aqui em Foz do Iguaçu, principalmente agora, a gente vendo estudos aí no verão, final de semana e tal, que aumentam, né? Estudos mostram que aumentam, e essa casa de passagem, essa casa abrigo aí é uma grande alternativa para essas mulheres que não têm para onde ir, né? É, infelizmente aí algumas épocas elas parece que estimulam um pouco mais a violência, né? A gente tem as festas de fim de ano, que às vezes as pessoas exageram um pouco na bebida, né? Vão ter aí também agora essas ocasiões aí de carnaval. Essas festividades, às vezes, motivam a pessoa, o homem, normalmente é o que a gente atende ali, as mulheres que são vitimadas pelo próprio esposo, companheiro, a fazer uso de álcool ou de outras substâncias e acabam aí as mulheres sendo as maiores vítimas, né? As mulheres e também as crianças que ali vivem. A gente acolhe pessoas ali nesse abrigo, onde a família às vezes vem a esposa, né, a mulher agredida com 2, 3, 4 filhos, assim, então é uma situação bem ruim, né, tem que abandonar a sua casa, o seu lar, as crianças, o seu espacinho para ficar aí por um tempo aí provisoriamente sendo acolhida num local. Mas, infelizmente, é uma situação que ela é trabalhada, mas a gente não consegue resolver 100%, a gente vai trabalhando a família, vai dando todo o suporte, mas tem situações que não tem jeito. Ela acaba desembocando numa violência e aí sim nós temos que interferir, entra aí a delegacia da mulher, porque a porta de entrada é pela delegacia da mulher, a mulher tem que ir fazer a sua denúncia, ir lá e relatar o que aconteceu, e aí sim é dado todos os encaminhamentos, e se for necessário, ela é acolhida aí pelo esse abrigo de mulheres. Secretária, por que essa iniciativa do município em assumir a Casa Abrigo? Primeiro porque realmente é uma função que é necessária, então é algo assim que o município realmente tem que promover. Mas nós tínhamos aí uma entidade que recebia uma subvenção para executar. Essa entidade, ela era um CNPJ que tinha 2 serviços, isso já veio desde 2012, né, quando assumimos já existia firmado esse convênio, nós só retomamos, nós só demos continuidade, né, algo que tinha sido firmado em 2012. Então essa entidade tinha 2 serviços no município. Um era uma casa de passagem apenas para mulheres, né? Então uma casa de trânsito, mulheres em situação de rua, né? Então essa era lá no Porto Meira, e essa outra casa, que inclusive tem um endereço sigiloso por conta do perfil, né? Que é mulheres que estão sofrendo violência ou que estão sendo ameaçadas, então teria esse outro serviço também que era executado por essa mesma entidade. Corre que nessa nova repactuação, agora no final do ano de 2013, agora para 2014, né? Nós fizemos um trabalho de gestão e fizemos acompanhamento de todas as entidades. E nós montamos dentro da Secretaria da Assistência Social uma equipe de monitoramento que veio acompanhando o trabalho das entidades, até para nós evitarmos aí futuramente situações como aconteceu no Lar dos Velhinhos. Se tivesse um bom monitoramento, um acompanhamento, teria identificado situações e não ter deixado a coisa ter tanto agravamento. Então, já de exemplo disso, já desde o início do ano nós tivemos ali que participar do início do ano passado da intervenção no Lar dos Velhinhos, tivemos aí direcionado servidores para acompanhar, para trabalhar na congestão. E acompanhamos também a dificuldade do Lar dos Velhinhos. Por que que eu estou entrando no Lar dos Velhinhos, a informação do Lar dos Velhinhos? Porque com esse trabalho de gestão administrativa ali da Secretaria da Assistência Social, identificamos através do trabalho de monitoramento que essa casa do Porto Meira, ela tinha um fluxo não assim muito significativo de mulheres, mesmo porque era um público exclusivo para mulheres. Então, como o município tem aí, através da Secretaria da Assistência Social, um programa que chama-se Mão Amiga, que ele é destinado para acolhimento de pessoas no mesmo perfil dessa da Vila do Porto Meira, nós entendemos que nós poderíamos absorver esse serviço, que é uma demanda só feminina. Já a demanda masculina, que é um pouco maior, nós temos outras entidades que fazem, essa já nós não suportaríamos nesse momento, nós não teríamos estrutura. Mas para a demanda feminina, sim. Então, nós resolvemos aí, então fizemos uma reunião com a diretoria da entidade e decidimos que nós não subvencionaríamos mais o serviço e sim assumiríamos o ônus da execução. E com isso, essa aí que eu te falo que foi um trabalho simplesmente de gestão, não onerou mais o município, nós destinamos o recurso que iria para esse serviço, que agora o município vai executar, não precisa pagar para o município fazer, ele mesmo faz. E nós destinamos esse recurso integralmente para o Lar dos Velhinhos. E foi realocou, aí... nossa, e como vai trazer um bem tremendo nessa Exatamente. Foi aí que nós conseguimos viabilizar para o Lar dos Velhinhos um aumento de mais de 100%. Ao fim, fomos fazer as contas, foi mais de 100% do aumento de subvenção para o Lar dos Velhinhos, o que deu condição do lar de continuar trabalhando e viabilizando. E ainda fizemos algumas readequações com o Lar dos Velhinhos, considerando que agora a porta de entrada vai ser sempre a secretaria, para que a gente possa esgotar todas as tentativas de permanência do idoso no seu lar. Então, ficou um serviço, acho que vai funcionar de forma mais interessante. E a Casa Abrigo, então, eles permanecem lá, se quiserem continuar executando o serviço deles sem a subvenção, mas sim com a contrapartida do município, com o imóvel que era do município já e outras coisas assim relacionadas à estrutura, eles podem requerer da prefeitura e continuar. Já da Vila A, quando nós decidimos, então, que faríamos esse serviço do Porto Meira, a entidade decidiu que não aceitaria, então, a outra também, porque eles gostariam de executar os dois. Então, se não interessaria ficar só com um, então foi quando nós decidimos, então, vamos abraçar os dois serviços. E eu acho não, tenho certeza, hoje eu tive uma reunião com a presidente do Conselho da Mulher, que o fluxo está bem interessante, eu tive com a delegada reunião com a Delegacia da Mulher também, porque agora sai da delegacia, entra no CRAM, que é um serviço de referência de atendimento à mulher, e depois vai para o abrigo. Então, nós criamos um novo fluxo de atendimento. O município também gerou aí uma economia, porque essa entidade, tendo mulheres ou não, como no final do ano de 2013 não tinha nenhuma mulher, estava zerado, o município tinha que sim ou sim pagar, passar a subvenção e todos os demais custos, que 100% era custeado pelo município. Agora, se nós não temos mulheres, a gente fica com uma equipe de prontidão, mas não precisa estar exatamente ali, ela pode estar executando outro serviço. Tem ali a demanda, elas já estão à disposição e já vão realizar o atendimento. Então, foi eu acho assim que uma questão somente de gestão, não oneramos o município e vamos conseguir executar aí com qualidade esse serviço. É, o principal é isso, né, secretária, que além de trazer assim, economia para os cofres do município, vocês estão ajudando outra entidade, né, que estava bastante carente, né, no final do ano, como é o caso do Lar dos Velhinhos, e as mulheres continuam atendendo, né, sem onerar nada aos cofres. É, são profissionais e eu quero agradecer, aproveitar aqui a oportunidade para agradecer o empenho da equipe que se disponibilizou e foi direcionada para esse serviço. Então, são servidoras do município que já tinham conhecimento dessa realidade das mulheres, porque elas já trabalham no CRAM, elas já têm esse vínculo com essas mulheres. Então, está fluindo muito bem. As assistentes sociais, as psicólogas que ali estão, realmente estão bem inteiradas do assunto, historicamente já por toda essa problemática que já não é nova, não é recente. O município trabalha em convênio com o governo federal, também eles recebem recursos também, como que funciona? Estamos pleiteando aí junto com o governo federal, isso ainda não se concretizou, mas nós estamos fazendo todos o passo a passo para que a gente consiga um recurso da SPM, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, do governo federal, para que a gente possa conseguir aí um recurso a mais para a gente fomentar ainda mais trabalho. Nós já tivemos duas vindas da secretaria, inclusive uma delas o prefeito participou da reunião, foi muito proveitosa e ela se comprometeu de agora a gente já está finalizando o projeto para que a gente faça um trabalho trinacional. Então, o objetivo da Secretaria de Política para as Mulheres é de que esse trabalho seja trinacional e que a gente possa atender muito mais mulheres, inclusive da região. É um trabalho de logística, de atendimento, inclusive de levar a mulher, por ter um carro disponível para isso. Nós temos através do CRAM, mas eles querem poder auxiliar ainda mais para poder levar ela na delegacia. Se tiver que fazer um exame que hoje é feito no ML, ou onde você quer que essa mulher tenha que ir para fazer, ter o seu atendimento, que a gente possa viabilizar toda essa estrutura. Mesmo porque uma mulher que ela é agredida, quando ela decide que ela vai fazer a denúncia, nós não podemos errar, nós não podemos deixar ela, porque é muito difícil para ela tomar essa decisão. Ela pensa, a mulher pensa em todas as situações, ela pensa nos filhos, ela pensa que o vizinho vai pensar, ela pensa no que a mãe vai pensar. Então, horas que ela se mobiliza, se movimenta para pedir esse auxílio, a gente não pode não atender da forma devida. Nós temos que ser rápido e realmente defender essa pessoa. Porque, de qualquer maneira, ela acaba se expondo e quer ou quer não, né, secretária, é muito constrangedor, não é? Chegar a admitir que ela foi agredida pelo marido. Inclusive, hoje pela manhã nós conversávamos lá com o Valdeci Marques, secretário, falando justamente isso. Que muitas vezes eles explicando, pois é, Cris, mas tem isso aí, mas tem a casa, é um trabalho bacana que eles fazem, mas muitas vezes a mulher chama, a polícia chega lá e a polícia acaba perdendo a viagem, eu só queria dar um susto no meu marido, e às vezes ela chega até efetivar, fazer o boletim de ocorrência e no fim acaba retirando a queixa, sempre tensionando e dar mais uma chance e tal, até porque nela, de repente, não tem para onde ir ou quer investir ainda, né? Confia naquela pessoa que está com ela. Então, como você falou, tem que, ali não pode ser, a partir do momento que ela decide sair de casa e buscar o acolhimento, tem que ser muito bem feito esse trabalho, né? Exatamente. Ela tem que se sentir protegida, amparada, assistida, né? E ver que realmente vai surtir um resultado. Porque se ela for lá, faz a denúncia, depois ela volta para dentro da casa, ela vai encontrar ali a situação muito pior do que quando ela saiu, né? Então, tem que ter todo esse trabalho. E aí, sim, toda essa equipe nossa que já está preparada. Eu quero enaltecer o trabalho aqui da doutora Mônica, que é a delegada da mulher, também do Nucria, mas da delegacia da mulher nessa questão, que ela e toda a equipe também tem trabalhado com uma articulação assim, bem afinada com a secretaria, para que a gente possa desenvolver bem esse trabalho, como eu acredito que tem sido feito. Secretário, a senhora me falou estão buscando agora a parceria com o governo federal. O governo, a gente tem informações que já desenvolve esse trabalho na fronteira do Brasil, lá no Oiapoque, também em Pacaraíma e Roraima, se eu não me engano. Já tem esse trabalho, e é esse trabalho que eles querem também apoiar aqui, né? Eles querem um trabalho mais, eu entendi assim que... abraçando o maior número de pessoas possíveis, né? Então, ali nós tínhamos o CRAM, que realmente ele veio, foi construído e foi todo equipado com recurso já da SPM, dessa secretaria. Então, ele já veio nesse sentido. Quem quiser conhecer o CRAM, ele fica ali logo em frente à sexta SDP, ali na Paraná, naquela ruazinha paralela. E é um espaço adequado, um espaço grande, inclusive. Eu quero até dizer aqui que nós estamos promovendo cursos para as mulheres lá dentro do CRAM. Nós vamos ter um que vai começar já semana que vem, um curso de corte e costura básico, para que elas também tenham uma condição financeira também. Porque muitas vezes a mulher, ela permanece numa situação difícil, porque ela não tem condição de se sustentar sozinha. Totalmente dependente do seu companheiro, exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que é motivar, é começar através de uma capacitação, de um curso, de uma palestra, porque ali nós temos as psicólogas que fazem todo um trabalho. Então, é de demonstrar para ela que ela tem condição de gerir a própria vida e ela tem condição de se manter, né? Primeiro, ela tem aquele sentimento de ter autonomia, né? De se autoconhecer, e depois os outros passos ela mesma vai galgando. Então, é um trabalho bem articulado, e a secretaria vai aí de encontro com a necessidade do município, que é um município de fronteira. Nós temos aí Brasil, Paraguai e Argentina, e mais os municípios da região. Aqui na região é o CRAM, é aqui em Foz do Iguaçu, aqui nos municípios vizinhos nós não temos esse serviço. Então, por que não atender essas mulheres, né? Que independente de cidade, elas podem vir aqui procurar um espaço que vai conseguir comportar e vai conseguir atender as mulheres, não só de Foz do Iguaçu, mas da região. Secretária, essas mulheres que vão lá, elas têm um tempo de estadia, ela tem um prazo para permanecer lá. O que acontece com elas depois que elas saem de lá? Quando elas entram na casa, elas já sabem que ali não é um local permanente. Ali é um local para que aquela situação cesse, ou que realmente, por exemplo, nós tivemos um caso que a mãe veio visitar a filha e os netos. Veio de longe. E essa pessoa foi agredida e acabou indo a mãe no final de ano, já em janeiro, no começo de ano. A mãe, a avó e as netas. Tudo para lá, porque o esposo botou todo mundo para fora, agrediu. Agrediu, e foi uma situação triste. O coração da gente fica apertado e doído, porque você vê uma família, sabe? Num momento que era para estar de confraternização, estavam ali. Então, nessa situação, ele ameaçava muito, então não tinha condição. Ele perseguia no trabalho dela, onde ela ia, então era muito arriscado, e nós não podemos permitir situações como essa. Então, assim, é feito um trabalho para viabilizar com que ela possa, que era o desejo dela, ir embora para casa, para o estado da mãe dela, e aí a gente faz aí todo o trabalho, né, dentro da legalidade, para viabilizar essa saída. Agora, existem casos que a gente pode fazer o acompanhamento e restaurar. Isso seria o ideal em todos os casos, você conseguir reestruturar a família. Aí entra o trabalho de toda a equipe, inclusive a equipe do CRES. E eu enalteço mais uma vez aí o trabalho dos técnicos aí, dos assistentes sociais, dos psicólogos, que tem que fazer um trabalho aí que é bem doído também, é bem exaustivo, porque você acaba interferindo na vida da pessoa e você acaba aquela problemática, você vivencia ela também. Né? Então, assim... Que você tem que agir dos dois lados, lado da esposa e do companheiro, do marido, exatamente, também, que seja, né, para poder... E fora que muitos casos demandam aí questões de ordem judiciais, aí demandas judiciais, litígios, separações, divórcio, guarda, então... E essas questões nós temos aí agora condições de fazer um atendimento completo, porque agora nós estamos os defensores públicos, acho até uma boa notícia aí que a prefeitura viabilizou no que pôde aí a parte que é alguma coisa do Estado que ainda não estava ainda pronto, porque também dependia de licitações, de coisas também, o município algumas coisas já conseguiu viabilizar para que eles já estivessem trabalhando. Então agora os encaminhamentos do CRAN, nós vamos encaminhar aí essa parte jurídica para a Defensoria Pública, que agora nós temos no município, nós temos aí 4 defensores públicos, né, que já estão trabalhando ali na antiga Casa da Cidadania, que é naquela travessa que dá ali na JK, onde é o Conselho Tutelar. Cristiano Veres. Cristiano Veres. Isso mesmo, Cristiano Veres. Então, assim, a gente vai dando os encaminhamentos, né? O serviço vai dando os encaminhamentos e vamos atendendo aí, inclusive, crianças na escola. Quando elas saem, isso é um detalhe interessante. Ela pode morar lá na Vila C. O período que a mulher está ali, a Secretaria da Educação, ela nos dá condições aí da gente encaminhar a criança mais perto. Então, para ela não ficar a mãe levando a escola lá onde estava o problema, onde estava a ameaça, a Secretaria correndo de Educação risco, faz a articulação entre as secretarias para que essa criança assista a aula numa outra escola, mais próxima, num outro local. Então, é um trabalho em rede. A questão da saúde, então, é também viabilizar com rapidez, porque ela não pode ficar exposta, sentada e aguardando. Então, muitas vezes você tem que ser ágil, porque ela não pode, ela tem que ficar num lugar mais reservado. Então, é um trabalho, assim, que às vezes não aparece, né? E não deve aparecer mesmo, porque é um trabalho sigiloso, mas que a secretaria agora vai desempenhar com autonomia aí, de forma direta. E eu acredito que já estamos sentindo aí um bom avanço, uma boa articulação em rede, e quem tem que ficar satisfeito é a população aí que é atendida, né? Certão, secretária, obrigado mais uma vez pela sua presença. Esse trabalho, parabéns por esse trabalho muito bacana. Eu sei que muitas mulheres estão sendo atendidas. Agora, essa notícia que vai atender aí também as mulheres aqui da Argentina, do Paraguai, né? Para que ninguém fique sem atendimento. E nós sabemos que é um setor muito delicado da sociedade, né? Eu sei que o trabalho não é fácil de vocês lá, né? Mas e principalmente também sabendo que está sendo feito com economia e que esses recursos estão sendo realocados para o lado dos velhinhos e essas pessoas também estão sendo atendidas, secretária. É isso. Isso aí, a gente espera esse aporte da Secretaria de Políticas para as Mulheres para a gente poder fazer trabalho maior, mais amplo, né, nacionalmente. E por enquanto a gente atende as mulheres aqui, mas a gente identifica muitos casos aí que são os famosos brasiguais, né? E a gente não pode se furtar desse atendimento. Mas é lógico, com mais recursos, com mais condições, a gente vai poder abraçar maior número de mulheres. Na verdade, a gente gostaria de não precisar ter nenhuma, né? Nenhum caso desse, mas se acontecer, a gente vai estar preparado para atender. E dar o melhor atendimento possível, né, secretária? Obrigada mais uma vez, Cláudia, pela sua participação aqui. Tenha uma boa tarde de trabalho. Sei que você está também sempre na correria aí, né, trabalhando. Essa tarde quente, sai de carro e entra em carro, né? Hoje está... Está terrível, né? Mas obrigada, Cláudia, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e uma boa tarde a todos. Tá certo. Então agora, faltando 3 minutos para as 3 horas da tarde, vamos fazer um rápido intervalo comercial. A gente volta na sequência com o Repórter CBN.